corredores da escola, risos, incertezas. Crianças que cresceram agora são apenas mesas. O relógio marca o tempo, mas eu não sei se é meu. Entre livros e provas, me perco em um adeus. Pressão no peito, sinto o mundo a girar. Sonhos despedaçados, como posso confiar? Ramos incompreendidos, olhares que vão e vêm. Nesse jogo de crescer, onde é que eu me encontrei? Labirinto sem fim, entre o amor e o medo, quem sou eu enfim? Vestibular me chama, mas eu só quero brincar. Ser criança de novo, perder, me encontrar. As amigas falam sobre planos, futuro incerto. Enquanto meu coração busca um caminho aberto. Cartas não enviadas, segredos guardados. Um amor tão intenso, mas tão mal interpretado. Pensou no peito, sinto o mundo a girar. Sonhos despedaçados, como posso confiar? A vida é um quebra-cabeça, peças fora do lugar. Tentando montar um sonho, mas não sei por onde andar. Sentimentos confusos, labirinto sem fim. Entre amor e o medo, quem sou eu enfim? Vestibular me chama, mas eu só quero brincar. Ser criança de novo, perder-me e me encontrar. Labirinto sem fim, entre o amor e o medo, quem sou eu enfim? Vestibular me chama, mas eu só quero brincar. Ser criança de novo, perder-me e me encontrar. Quando a noite cai, as estrelas vão brilhar. Vou soltar as amarras, deixar o vento levar. Se crescer é um desafio, eu vou me reinventar. Entre as dúvidas e risos, eu vou me encontrar.